você se apaixonar. I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had gone and left me lonely. I was so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Sim, já já tem mais, depois do intervalo. Cidade Love. A Clínica de Olhos Doutora Camila Guimarães Matos integra um novo conceito de saúde ocular em Poções, oferecendo uma oftalmologia de excelência para todos. Ampliamos nossas instalações para o maior conforto, com um atendimento humanizado e especial que você merece. Estamos em um novo endereço, Rua Oswaldo Cruz, número 68. Se você ainda não é nosso paciente, entre em contato através do WhatsApp 77998 40 7185 e marque sua consulta. Doutora Camila Guimarães Matos, especialista em cuidar dos seus olhos. Hey, hey. Rádio Senado e Alfa Hits 87,9. O poder legislativo perto de você. Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado. Alfa Hits 87,9 e Rádio Senado, parceiras em favor da cidadania. Cidade Love. Estamos de volta com Cidade Love, o amor que contagia toda a cidade. Cidade Love. You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches. Your Venice fish, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus, my, my, my. Found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command your boat to me. Don't look too far. I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change, that you don't have to leave her when everyone's talking. You stand. Cause even in the dark I feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, baby, baby, I'm your man. Cidade Love, sempre com as canções que tocam o coração de toda a cidade. Já já tem mais, não saia daí. Cidade Love. A mais musical do seu estéreo. Cidade Love. Estamos de volta com Cidade Love, o amor que contagia toda a cidade. Cidade Love. Seu corpo tá perdido, tipo que voa. É toda fina, modelito design. Se pisca hello, se não dá bye bye. Seu cheque é novinho, ela adora gastar. Transou o Rolling Stone no Canadá, fazendo manha, bancando o jogo. Que mulher! Totalmente demais. Totalmente demais. That you don't know me that way, yeah. my love.